junto com a minha fé. No caminho ninguém me supera, tenho força pra continuar pisando na terra. Olho grande, me é, não sei que vai dar certo. Se eu fizer a coisa certa, então nem ligo pra indireto. Só se for direta, se tu não tem fé, o teu corpo quebra de frente pra quem porta ela. Não importa se tu se esgoela, vivo tranquilo com a minha fé, que minha vida é bela e amanhã vai tá melhor. Vamos fazer um som sobre o que acontece ao nosso redor. Aprendi a ter fé nessa porra desde que era menor. Mas quando tiver em teste, não foi a pior coisa que me aconteceu. Parei naquele momento pra pensar que foi a mão de Deus que ajuda os meus santos, por isso eu canto pra tantos que me protegem por esses cantos. Enquanto eu porto manto rubro-negro, também boto fé no meu time pra ganhar mais um brasileiro. Junto com os parceiros, ando se tumulto, eu continuo ligeiro. Nego diz, é John, vai na fé, sabe como é, faz eu andar de cabeça em pé. Manter a fé no som, pra que ele não seja um qualquer, pra que chegue no seu fone acendo fogo tipo Malavé. E preste atenção na maré, não como um camarão pangaré. O melhor estilo pajé, caminhei acendo incenso, santa fé, ataplando, verde igual erva no pé. Pois é, caminhando em direção a Bahia. Mantenha fé no som, com os seus pés no chão, faça a reflexão, o rap é a evolução. Mantenha fé no som, com os seus pés no chão, faça a reflexão, o rap é a evolução. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça do mesmo e do divino Espírito Santo. Sementes de fé planto, assim o mal espanto, calo meu pranto, relógio atrasado adianto, acerto os ponteiros, alerta os parceiros, que essa crença me eleva no mundo rasteiro. Pero não necessita la mediação, levita minha alma com la meditação. Alô, somente eu e o universo, assim me disperso de um mundo perverso. Não fico mais submerso nesse mar de lama, onde o Bush não ama os Osama e os Obama. O sangue não derrama por alguns instantes, por causa da força que move montanhas gigantes. Luz que não é de traçante, mas é pura energia. É minha cidade perdida que novamente emergia. Muita energia. Mantenha fé no som, com os seus pés no chão, faça a reflexão, o rap é a evolução. Mantenha fé no som, com os seus pés no chão, faça a reflexão, o rap é a evolução. Mantenha fé no som, com os seus pés no chão, faça a reflexão, o rap é a evolução. Mantenha fé no som, com os seus pés no chão, faça a reflexão, rap é a evolução. Para o que se sonha, tem-se cautela ao que se descortina. Pode-se entrar na diretriz divina, pode-se estar na direção medonha. Abrindo a mão para o que se proponha, faz-se no cérebro o que se destina. Mas pode a mão tornar-se uma heroína e pode a mão cobrir-se de vergonha. Abrindo a voz para que se defina, a voz depois que se lhe não deponha, se espalha aos povos como uma doutrina. E abrindo o peito que lá dentro ponha a hóstia feita de cristã resina e não aquela de cruel peçonha.